galera, quem quiser chega mais aí que tá frio, fica melhor, hein? Oh, yeah, por favor. Isso é um show de rock ou um velório? É isso aí, muito obrigado. Aí sim, hein, meu? Aí dá mais calor humano, fica mais legal. Valeu. Puxa, a música se chama Senhor da Razão, que é assim, ó. Thank you. pariu. Senhor da razão, uma afinadinha pra não perder razão. Tá feia a coisa aqui. Molhar a palavra também, que é importante também molhar a palavra. Molhar a palavra. de tudo e poder acreditar. Ninguém é o dono do mundo. Fazendo um show aí diferente, a gente tá tocando só as músicas da gente. A gente sempre faz uns covers também, mas hoje a gente veio aqui só pra apresentar o nosso trampo aí pra vocês. Espero que vocês gostem, se divirtam. Bebe bastante aí que vai ficar cada vez melhor. Chapa aí, chapa aí. We'll be right back. Yeah! Valeu! Salve, vive, Cerqueira César. Essa é a história de um bluseiro que se chama Jack Joker. Joker é do cara gozador, pá, pilantra. E esse é um bluseiro. Como todo bom bluseiro, a mulher largou dele, certo? Aí ele fez essa música. A vida de um malandro na madrugada. O tempo é lento e não passa nesta noite clara. O que restou de um cigarro na ponta dos lábios? E um 12 anos cowboy na mesa ao lado. Na mente uma bela loura de olhos claros insiste em atormentar. E a solidão implacável não vai o abandonar. Jack Joker Boy era o seu nome. E afoga as mágoas num blues tocado em só guitarra. Jack Joker Blues Boy e sua guitarra. A única companheira que não o deixará. Yeah! Conker Blues Boy é do seu nome. E afogo as mágoas no blues tocado em sua guitarra. Jack Joker Boy e sua guitarra. A única companheira que não o deixará. Valeu, galera. Valeu. A gente vai tocar uma música agora. Uma música agora que não é nossa, só que é de uma banda nacional muito legal, se chama Made in Brasil. Que a gente fez uma versão. Essa música é do primeiro disco do Made in Brasil. Ela se chama Tudo Bem, Tudo Bom. E ela fala de uma coisa muito massa, que é que você tem que aproveitar a vida enquanto você tem ela, né? Então a gente tem que aproveitar bastante, porque ela passa, viu, amigo? Demora, mas passa. Então vamos aproveitar, e essa música é pra todo mundo que curte aproveitar a vida aí, certo? É assim, ó. Yeah! Olhe pra você e veja se vê. Colorido pra você viver. Olhe para a vida e comece a viver. Pois há um universo dentro de você. Tudo bem, tudo bom, é só você perceber. Tudo bem, tudo bom, é só você perceber, terminar, mas vai demorar, se Deus quiser. Oh yeah! Agora tá ficando bom, hein? É isso aí. Valeu, galera. Obrigado, mano. Essa música é nossa aí, vai estar saindo no nosso disquinho logo mais aí. Chama-se Um Cara Comum. Hoje tá bom, hoje os corintianos tá tudo feliz. Vocês merecem. Bagunça. Desafinou tudo depois dessa música aqui, velho. Ficou uma nhaca esse negócio aqui. O que passou, passou. ficaram as feridas. Nada melhor que um novo amor pra nos acordar pra vida. O que passou, passou. Só ficaram as feridas. Nada melhor que um novo amor pra nos acordar pra vida. O que passou, passou. Muito obrigado. É isso aí, galera, eu queria agradecer aí galera que trouxe a gente aí pra fazer um som, que tá proporcionando pra gente tocar os nossos sons, que a gente é uma banda daqui de São Carlos, que a gente toca desde 2006, e aí a gente faz bastante cover por aí, a gente tem o trampo de música cover, né, que a gente curte pra cacete também. Mas é muito bom quando a gente pode tocar os nossos sons, né? Então hoje é um dia desse. A gente tá podendo tocar os nossos sons, que vai sair no nosso disco aí. Daqui uns 3 meses o disco tá pronto, é ou não é, Charlie? E aí nós estamos aí. Essa guitarra não tá parando afinada, vou tocar. Thank you. Essa foi do Fox, mas a guitarra me deixou, né? Não, ficou banguelinha. Ficou banguelinha. Não pode. Rico famoso, querido pelas mulheres. Aí. Daqui a pouco tem banda Anjo Gabriel aí. Os caras vieram de longe aí pra fazer um som pra nós, galera. Vai ser massa. Isso aí, a gente vai dando um falou pra vocês, muito obrigado aí, a gente é os Estranhos Azuis, daqui de São Carlos mesmo, tem muito amigo nosso aqui, muito obrigado, vocês camarada que vieram aí, obrigado mesmo, é nóis, e aí a gente vai encerrando aí, porque vai ter uma outra sonzeira aí pra vocês. Valeu, galera. Até mais aí. Vamos aí. Nós vamos tocar uma música agora que é do Yardbirds, uma banda britânica que revelou Eric Clapton, Jimmy Page, Jeff Beck. E depois nós vamos encerrar com uma música nossa aí. Muito obrigado. Até a próxima aí. Estranhos Azuis, oh yeah. Valeu. Rock and roll. Espero que vocês bebam bastante, chapem bastante e divirtam-se muito. Oi, é? Valeu. Shapes of things before my eyes. Will you help me to despise? Will time tomorrow, baby, I'm soldier. Come tomorrow, you'll be older than today. Yeah! Here we live along in flame. My eyes just are my good friend. We'll die. Galera, valeu, Anjo Gabriel agora. Aí vamos receber os brother com esses fuziantes aplausos, oh yeah. Rock and roll, até a próxima.